Eu sei que errar é mano que não sabe. E um bom rap é mano sabotagem. A caminhada é dos loucos que age. E o favelado é que tá na desvantagem. A esperança é que sabe da verdade. O causa P que nem um tem que na loqueiragem. E o causa P que nem um tem que na loqueiragem. E o causa P que nem o sentimento é o que vale no movimento. De muitas vezes tu aplaudir o nosso talento. Mas gosta de quem gosta de nós. Quem não gosta já não esquenta nenhum tormento. Não vou citar quem, mas sei que tem uns MC nojento. É desse jeito, maloqueiro, eu sou do gueto. No sofrimento que vem de baixo não me atinge. Então senta aqui no formigueiro. Ligeiro consta manduá. Porque na hora de enquadrar nós levanta a mão pro ar. Esculacho diferente de causar polêmica. Os parça, boa ideia abraça. Tem que tá pior e não chapa só nas cachaça. Pensa que não soa, toma tutão e não amoa. O te falou, nós escutou o rap soa. Maloqueiragem é nossa cara e não enjoa. Na boca e me sobe e desce na gangorra. O Brasil, caralho, eita porra. As formigas tem que trabalhar. E os contra nós ligeiros tá manduá. Pra atrasar tem um monte, espertão no bonde. Os verdadeiros mostra caro, os Mr. M se esconde. As formiga tem que trabalhar. E os contra nós ligeiros tá manduá. Pra atrasar tem um monte, espertão no bonde. Os verdadeiros mostra caro, os Mr. M se esconde. Espertão no bonde, passa mal eu tô ligado. Seguindo eu vou em frente na luta com os aliados. Entre becos e vielas o risco não mora nela. Por onde eu passar respeito um bom lugar. Tô na luta, na corrida, vem com os mano pra somar. Causa P, o time liga, o Brasil chega nativa. A união entre os mano por aqui chega e complica. Mandando um papo reto pros mano que tá de dove. Finge que é seu truta, mas quer ver você fudido. Na periferia acontece todo dia. Várias fitas erradas que me dá agonia. Lembro de um exemplo de um malandro sofredor. Que fica no final da feira pra catar o que restou. Puta que o pariu, man. Nosso Brasil, 500 anos de história, mas a fome não sumiu. De 4 em 4 anos eu só vejo só promessa. Mas a fome não acaba, para mim não me interessa. Man, man, para mim não me interessa. As formiga tem que trabalhar. E os contra nós ligeiros tá manduá. Pra atrasar tem um monte, espertão no bonde. Os verdadeiros mostra caro, os Mr. M se esconde. As formiga tem que trabalhar. E os contra nós ligeiros tá manduá. Pra atrasar tem um monte, espertão no bonde. Os verdadeiros mostra caro, os Mr. M se esconde. O Mu Formiga é o cara de um desabado. Impuro e orgulhoso na mão por pequenos monstros. Race a chase, expect só de sade, olho aberto. Função dando murro, criado sem simulação. Vulcão, canhão, mestru, no incru é leicão. Convite de leviano, que tá dragão é trovão. Sem guarda-costa indicado pra evitar agressão. A gestante desconfortada me abandona sem condição. Logo no acesso de famoso pra provar inibição. Rivalidade, desagradável zap. A rivalidade leva a adoções graves. Zica sou formiga vou, entre imensidão. É união, é desafio, tudo é por invasão. Projeto é nação, benévolo, de grão em grão. Formiga tem que trabalhar. E os contra nós ligeiros tá manduá. Pra atrasar tem um monte, espertão no bonde. Os verdadeiros mostra caro, os Mr. M se esconde. As formiga tem que trabalhar. E os contra nós ligeiros tá manduá. Pra atrasar tem um monte, espertão no bonde. Os verdadeiros mostra caro, os Mr. M se esconde. Cadeiro, ligeiro, trepado e esperto. Tá manduá, quer te abraçar, quer te lançar no inferno. A ideia é de um que viu, viu. Vai na fé, não na falha. E ladrão e aquela lá, linda, tô devagar. É tipo formiga, é um enxame, é a zica. Ligeiro com os homens, quem tem fragantes como. Dos homens e trabalhador, ladrão, irá se divertir.